Panorama 3370. Go ahead, Blue Panorama 3370. Okay, stand number 11 for Milan Malpensa, Salimania, my Charlie. We are ready for pushback and startup clearance. For pushback and startup, call taxi Blue Panorama 3370. Roger, clear for pushback and startup, Blue Panorama 3370. Complete final torre 10286. 286. Web 5899, desampara 2000 pés, ajuste 1010, livre LS, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 5899. 896. 1896, continua para avançar, aguardando que está livre. 96. 895, repara uma certa turbulência chatinha na final, viu, Torre? Obrigado. 1805, sente aos 21, direito em 29. 29, gente, cara, bom ponto. Obrigado. Salve, Salvador, gol. Boa noite, 05, livrou. 805, bem-vindo, vamos taxiar via Alfa. É, Kilo, ingressando no pátio 3. E reporte para ingressando no pátio principal. Gente, via Alfa, Kilo, ingressando no pátio 3, vai informar para ingressar na pátio principal, no 805. Alô, Salvador, bom dia, bom no 714, gente da Alfa, autorização Aracaju, pronto, cópia. 230? Afirmo. Aracaju, 230, decolando a 10, curva esquerda, no perfil da Puca, Jama, após direto Aracaju, 5146 transponder, controle APL 119, decimal 8. Autoriza 230, Aracaju, Golfo 677, na Puca, Jama, Aracaju, decolando a 10, primeira curva esquerda, 5146 transponder, 198 é o controle, Golfo 794. 218 transponder? 5146? Isso, correto, 5146, chama quando pronto, tá o puxa, Renata. 1-4. Para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 0. Amanda, para 4 mil, 1 no 0 no 0. 8 0 no 0. Web5809, confirma indicada. 274. Pode manter, 270, o Web5809. Gol no 606, reduza para 250 nós, reporte atingindo 250 indicada. Reduzindo para 250 nós. Web 5809 da presente, voe e toque. Informativa, voando, toque web. Para autorização 370 Natal. Aprovado, só um minuto, copa, prepara Pucas e pá. Vai preparar Pucas e pá, guarda as fotos. Autorizado pelo Web 5899? Web 5899, livre LS, aposta estabilizada. Livre LS, 5899. Gol no 330, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 0. 3 mil, no 0 no 0. Meia zero meia, desse mantém o nível 060. Essa mantém o 060 no 606. Estabilizado, Web 5899. 5899, complete final, torre 10286, bom pouso. 18.6, Web 5899. 8.96, os 25, direito 129. Direito 219, gol no 8.96. Torre Web 5899, baixo travado, final para 1.0. Afirmativo, tô ciente, reporte no externo. Foi reportado turbulência na final 1.0. Vou confirmar aqui com o gol que pousou agora como... como foi. Ok, foi leve. Leve e suficiente. Obrigado, meu. Nada, não pode. Obrigado. Gente, web 5809 reduza para 2509, reporte atingindo 250 de indicada. Reduzindo para 250. O gol no 606 desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 0. 3 mil e 10. No 606, vou indo para o 055 para o localizador. Siga Alfa, Kilo Pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Ciente Alfa para o pátio principal. Posição 3, reporte para o ingresso no pátio principal, gol 2-9-6. Solo TIP 5317 para pushback acionamento. Muita atenção, devido ao problema que está na Alfa, a aeronave está ingressando via pátio 3 e eu estou com mais 3 aeronaves no sequenciamento. Mas assim que só tem um outro enquanto na Alfa, mas assim que esse meu livrar, então eu vou coordenar, ok? O seu push. 5317, ciente. Solo, gol no 805 para ingresso na parte principal. Agilizando o táxi, se possível, até o portão 3 autorizado. Gol no 805. Ciente até o portão 3, no 805. Fala, aceita a sugestão do 805? Sim, né? Por que você não apaga a táxi 3? Alfa entre a parte 3, dado parte 3 e aqui, próximo da entrada aqui. Isso, a primeira entrada aí é a esquerda, eu vou finalizando 8-9-6, confere? É um 805, o X está um pouco longe da entrada da parte 3, então eu recomendo que você coloque as luzes vermelhas ou então apague a taxi 3, Alfa entre a parte 3 e a parte principal, é 805. O que está saindo agora no pátio 3 agora é o gol 805, sabe? Eu estou entrando aqui no pátio principal. Eu entrei na pátio 3, só que eu percebi o X muito em cima da Alfa. Então eu recomendo que você apague a pátio 3 da Alfa, do pátio 3 até aqui a pátio principal, para evitar erro. Eu vou falar com o Israel, essa observação agora tem pela observação 805. Tá legal, então mesmo as lapadas em vermelho, ela vai bem também. Ground Blue Banana 1330, request taxi. Blue Banana 1330, taxi approved, desire taxi Juliet, now found 2 road point, 1-0. On the road point, call tower, frequency 118.6. Altimeter 3-1-0-1-0. Ok, QNH 1010 with taxi dual in position, runway 10 via Juliet and then Alpha. Juliet with contact tower 18.6, Blue Panorama 3370. ...06, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0. 2 mil, verdade. Tantal 370, rota para o Zulu 10, decolando a 10, com curva pela esquerda. No perfil da PUCA Zipar, 5153 transponder, controle da PR 119.8. 30, complete final, torre 118.6, bom pouso. Meia grata, boa noite. 226. Correto, tá pousando 7, tá pronto? 7, afirmativo, pronto pro estacionamento, 3226. 767 agora, cruzando a retaguarda, 56 no livrão, tá autorizado, chame táxi. Chamarei táxi, viu, Zé? O gol 1896. Assim que o 767 cruzar a sua frente, você prossegue via até a posição 01 do pátio principal. Após o 67, prossegue para 01 com 1896. O TRIP 5317 com autorizado, inicia o push de imediato? TRIP 5317 afirma. Sim, o já cruzou a retaguarda, está autorizado e chame para o táxi, o 5317. 5317 iniciando, chamará táxi. Acabando já com 210, né? Gente, grata. Okay. 5899, vai liberar direito, chamar 129, seu solo foi aos 30. 219, obrigado. Por Blue Bruno Matri 370, good evening, approaching Juliet. Blue Bruno Matri 370, hold the point, hold position on the point. With all the position, all the point, runway 10, do you confirm? 599, vai no tempo de frente, vou taxi aquilo, tem um traje da 3T no pushback no parte 3, deita uma restrição da Alfa, aí o senhor botou o posição de aquilo, e aguardando para ingressar o 599. Ok, antes daquilo, aguardando, web 5899. Não sou eu que estou operando, estou só dizendo. Obrigado pela informação. Cover to approach control, good evening, we're at 6746, passing 210, down 150. Hold position, Blue Panorama. Para o 050. É 050. Solicita projetar. Web 674 autorizado em TAP. Para o localizador, esquerda para o 070. Esquerda 070, por gentileza, a velocidade da aeronave à frente. O gol 1606, complete direita para o 060, autorizado interceptar o localizador, reporte estabilizado. Direita 060, autorizado interceptar, tem que manter essa proa aqui para poder perder a altitude e interceptar, ok? Sente, livre. Web 5809, reautorizado 3.000 pés, o ajuste no 010. No 010, a senhora poderia informar a velocidade da aeronave à frente para saber se vai ter que reduzir mais? Nesta proa que o Web 5809 na 070 pode manter a velocidade. Obrigado. Está autorizado a ingressar aqui no pátio 3, observando o sinalizador no pátio 3, 5899 da Web. Ok, amigo. Quilo para o pátio 3, Web 5899. No 714, posição 3, pushback treinamento. Posição 4, confere. Formando posição 4. Chegou no 714, autorizado, posicionando 4, semi-taxi. Autorizado, posicionalmente, chegando ao táxi, vou no 714. No 330, no solo aos 33, direita, 1219. Direita, 1219, realmente foi mostrado aqui. Web 6746, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.010, livre da restrição em TAP. Sem restrições, até 3.010, legal. Web 5809, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.010. 2.010. Salvador, muito boa noite, TAM 3520, passou 90 para 160, transformação alta. TAM 3520, sendo identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para 150, reduza para 250 nós, reporte atingindo. Descendo para 150, reduzir para 250 nós, TAM 3520, reportarei. Entre a Delta e a Juliette, ele está com... Se não puder observar também a luz vermelha, está com a restrição ali no táxi. Aí o senhor vai ingressar aqui no pátio 3 e reportar no pátio principal, ingresso no pátio principal. Citar 3226, 49 a bordo, Terra Fortaleza, 3 horas de autonomia. Bom, 330, vai ser o S, pelo pátio 3. 3226, táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, lado 186 Torre, 1010 na Justiça. 1010 na Justiça, Juliette Alfa, ponto de espera, 1186. 9 livre LS, reposto estabilizado. levantar esta. Torre 35317. Ponto espera, pronto. Sente, mantenha a ponto espera. Manterá a ponto espera, 35317. Torre Gol no 606. Fulo 606, autorizado pouso, pista 10, 080 com a 12. Gente, autorizado pouso, pista 606. Flu Panorama 33370, Airborne 36, Salvador Departure 119.8. Blue Panorama 3370, boa noite. Boa noite. Boa noite, Blue Panorama 3370 with you. Blue Panorama 3370, radar contact Departure, climb flight level 310, Puka Departure. Será Puka Departure, flight level 310, Blue Panorama 3310, 3370. Sente, complete aproximação, aguardando transferência de comunicações. Data. Via Índia Alfa, lá 1862, no ponto de espera, Mi 10 na justiça. Índia Alfa, Mi 10, como número 13, volume 7 no 4. BLS pro 6746. 6746, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-0, livre LS. 2000, 1-0, 1-0, livre LS. 6746. Webjet 5809, complete final, agora com a torre, 108.6, bom pouso. Obrigado. No traço na curta, 353, 17, ali, matei. Salvador, né? Web 09, continua a aproximação, pista 10, reporta no externo. Azul 4178, sendo identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantém o 060. Tá no web, 5809. 5809, aguardando pista livre. Deitado, 3520. Só levou 1606. 606, bem-vindo, prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3, e após reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, e após reporte para entrar no pátio principal, o 1606. Zero para o senhor. Quase deve chamar aqui para 14. Ok, então. Então prossiga. O que eu tinha aqui no sistema era 13, mas se apareceu a 14, então o pessoal está chamando a 14, sem problema não. Ok, graças, uma boa noite também. Realmente, tem mesmo. T520, desça para 3.000 pés, ajuste 1010. 3.000 pés, 1.010, 3.520, livre da restrição, tá? Livre. Trato. Azul 4178, reautorizado 050. O trip decolou aos 40, 19.8, processo. 19.8, trip 5317, grato, boa noite, contrabando. TAM 3226, após o EB na final, na curta, ali mantém. Após o EB ali mantém, o TAM 3226, bom dia. Aí, dá mal, moço, subindo para o 380, trip 5317. Salve Salvador, gol 1896. Posição 1, no seguinte da Alfa, autorização de tráfego João Pessoa. O gol 1896, posição 1. Centro da informação Alfa, autorização de tráfego João Pessoa. Pronto, cópia? Pronto. Vicente João Pessoa autorizado, rota pelo 58, falando a 10, curva esquerda, subida Puca, com transição Puca Jam, com transição Caju, 5161 no transponder, controle opera em 119, decimal 8. Tira pra mim o nível. 370 autorizado. Então, gol 1896 autorizado. João Pessoa, nível 370 via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero, curva esquerda no perfil da fuga, transição Caju. Aciona 5161, controle 198. Gol 1896. Correto, portão 01, não chega quando ponto para o posicionamento. Chamar. 1606 para ingresso no parte principal. Ingressa até o portão 10. Autorizado até o portão 10, 1606. 975809, livrou na sua escuta. 96746, complete final, torre 1086, bom pouso. 1086, lugar agora. Porto para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingressar no pátio principal, é 1789. 070 com a dúzia, ou 3226. Sempre decolagem 10, 3226. Salvador, boa noite, chegou no 7 no 4, ponto espera no 0, então. Ciente, mantém a ponto espera no 7 no 4. No 4. Objeto 509. Ingressa aqui no pátio 3, Web. Após o pátio 3, vai prosseguir até a posição 05 do pátio principal. Gente, pelo pátio 3, para o pátio principal, após a 406. Outro meia livre pouso no 070 com 10 nós. Livre o pouso, 6746, obrigado. 3226, decolado aos 45, 198, bom voo. 98, mas já. Saíra 61100, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça e mantenha o nível 050. Ficou na Mari, Controle Salvador, TAM 3226, 3000, na Pucas e Parque. TAM 3226, contato radar na decolagem, suba para o 370, saída Puca. 370 na Puca, 3226. Após ali, mantém gol no 7 no 4. Para o marcador, torre 108.6, bom pouso. 108.6, obrigado, daqui a pouco, na 3520. Azul 4178, desvia para 2.000 pés, ajuste 1.010, livre LS, reporte estabilizado. Via para 2.000, reportar atualizado, 4178. O TAM 3226 da presente está autorizado para o Djamo. Proa de Djamo, 3226? Autorizado. Grato. Web 6746, os 47, direito 129. De nada, já. Muito boa noite, é o TAM 3520, estabilizado, ele é X-Ray da 10. Ciente, aguarda pista livre, 737 da Gol, vai iniciar a corrida agora. Aguardando, TAM 3520. Gol 714 livre, 060 com 8 nós. Precisa de decolagem, gol no 714. Seja bem-vindo, prossiga Alfa Kilo, pátio 3, observando os sinalizadores no pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, muito obrigado, boa noite. Que chamou? Quem? Okay, falam que a intensidade tá UNO, clareza 1, intensidade UNO. Cheque equipamento. Ah, agora sim. É o gol 1805, autorização 350 Natal, tá 107 Pantão Alfa. Agora sim, 55-1805 Natal, 370 já aprovado, aceita? Afirma. 370 Natal autorizado, decolando a 10, curva esquerda, rota UPS Zulu 10. Curva esquerda, decolando a 1-0, no perfil da PUCA, transição ZIPAR, 5142 o transponder, controle opera em 1-9, decimal 8. Sente, autorizado 370, saída PUCA, ZIPAR, da pista 10, com curva esquerda, se apresa o 1-10, transponder 5142 e o controle 119-8 para o gol no 8. Correto. Correto, portão 03, chega o ponto pronto para o puxo estacionado. Câmara 1, 805. Correto, 3520. Prossiga, 3520. Ah, se considere. Afirmativo, confirmando livre pouso. Autorizado o pouso, 90, está 3520, obrigado. 230, pouco, agora 7 com 4. TAM 3226, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12545.